3-0, eles operam em cima do gol. Estabilizou no localizador, pastor 03. Pastor 03, completa sinal, aguarda transferência. Aguarda transferência, pastor 03. Gol 1645, subvetor para sequenciamento, direita para o A230, o limite ao localizador. Direita 230, limite para o localizador, gol 1645. Só pode manter essa proa por mais 5 milhas. Depois vai ter que curvar à esquerda. Tem uma formação aproximadamente a 10 milhas e ela inicia-se a 14 milhas da cabeceira. Gente, o voo no 645, então voa na proa 220. 220. Ainda o ideal seria voar na proa 205, ok? Então ele está com a noção. Gente, o 205, o 1645, dentro de 5 milhas o senhor pode voar na proa 205, é isso? Exatamente, dentro de 5 milhas eu posso voar. Gente, então o senhor mantém essa proa 220 e após as 5 milhas voa na proa 205. Positivo. Desce para? O senhor reduza para 1970 nós, confirmando, o senhor já está na proa 205? Afirmativo, estou na proa 205, reduzindo para 1970 nós, descendo para? Inicialmente 3.000 pés do gol, 1645. 3.000, 1645. E reduzido para 1709. 1709. Controle Salvador, o azul 2591 na decoloração, escuta. Lima Zulu Golf, o limite dessa proa é radial 290 de Salvador. Copiou, Lima Zulu Golf? Limite dessa proa é radial 290 de Salvador. Pastor 03, torre 1895. 1895, pastor, graças. Azul 2591, contato radar na decolagem, sua para 160, saída Coral 1 no Bravo. 160 Coral, não, Bravo, 2591. Gol 1645 nessa proa, tem condições de interceptar? Eu vou curvar 30 graus, voando a magnética 170, aí eu vou interceptar, ok? Gente, nessa proa o senhor não tem condições de interceptar, senão o senhor vai ter que manter essa proa e ultrapassar o seu localizador. Eu segue com o número 2, aeronave que o pré-segue, agora pré-segue na aproximação 5 milhas à frente. Eu vou reduzir e interceptar o localizador nessa proa, ok? Gente, o senhor não tem condições de manter aquela proa? Negativo. Estou mantendo a magnética 170, estou reduzindo para 155 nós para manter a separação. Lima Zulu Golf, resta uma navegação voiduna. Nada agora, Lima Zulu Golf. Pode interceptar o localizador no 645? Autorizado no 645. Ou no 645. Azul 2591, voe direto Coral. Direto Coral, grato, 2591. No localizador, voo no reparo. Gente, reporta ILS. Reparo. Bruno 645, estabiliza o ILS? Afirmo, acabando de estabilizar o ILS no 645. Completa sinal, torre 118, decimal 95. 1295, obrigado pela colaboração, boa noite. Sapatão Golf Kilo Oscar, senhora identificação na proa de TAP para interceptar a chegada a Bomé de 1 no reporte de descida. Golf Kilo Oscar, apenas confirmando, prossegue na proa de ITAP para interceptar a chegada a Bomé de 1. Lista para 2 mil pés, ajuste no 014, lista livre LS, reporta estabilizada. Deixa para o nível 080, Golf Kilo Oscar. Já vou visual na rota, Golf Kilo Oscar. Deixa para o nível 080. interceptando o localizador, o Lima Zulu Golfo. O Golfo complete a aproximação, chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 18.95, obrigado, Lima Zulu Golfo. Eu acho que ela continua descida para 4 mil pés, ajuste no zero no passo. Está batendo o Golfo, eu acho que é controle. Desça para 4 mil pés, ajuste no zero, 1 no passo. Salvador, boa noite, Azul 4206. Salvador, Azul 4206. Azul 4206, contato com o radar de colagem, ascensão até o nível 350 via saída PUCA. 350 via saída PUCA, Azul 4206. A senhora cruzou o nível 150, está a 9 milhas para a posição oral. Chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1, e faça a solicitação diretamente àquele controle. O serviço radar está encerrado, 4, azul 2591. Pelo Oscar, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, tá, Vibra LS, reporta estabilizado. Ah, 2.000, reportando estabilizado, volta, pelo Oscar. Controle muito bom, Xané 6201, decola 2-0. Xané 6201, contato radar, suba para o 360, saída São Bruno. São Bruno, 360. Azul 4206, Recife 2685, Alterno 2545. Controle Salvador, boa noite, Azul 2, 712, decolou no perfil na sua escuta de Conde. Acessão ao nível 170, conforme autorizado, via saída Conde. Vigilância 2, 712. Em ascensão 170, o azul 2712, perfil da Conde. Possibilidade de voar direto Conde, senhor? Vamos manter o perfil da saída inicialmente. Ok, vai manter. Eu acho que complete a aproximação, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, Xené 6201, cruzou nível 160. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Caso negativo, 123, decimal 8. 251, alternando 232 para Recife, 6201, obrigado. Controle Salvador, boa noite, ao Gol 1869. Polo 869, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, via saída Arboruno. Arboruno, ao 360, Gol 1869. O 966 acione identificação dessa via, chegada por médio 1 para 2.000 pés, ajuste no 014. Afirmativo. Controle Salvador Azul 2712, informa, desvia à direita para 080 por aproximadamente 15 milhas, desvio de informação. Dois desvios, o 2712, informe retornando na Pro de Conde. Tomará retornando na prova de Ponte Azul. E se possível, senhor, puder coordenar pra gente o Alfa Romeo 363, estaríamos agradecidos também. 7-2-7-1-2. Gol 1869, solicita a proa 240 para evitar formações. 10 milhas já volta na proa. Tente, vamos retornando a produção. Passa lá. Gol 1869, solicita por 270, 265, 260, 265, 25 milhas. 265? Afirmo. Salvador, muito boa noite, ao 3897. 3897, via saída Sambo 1, ascensão 320, vigilância. Via Sambo 1, 320, em ascensão, 3897. Azul 2712, após desvios, autorizado pro Serra Vitor 363, Azul 2712. Confirmando pro 2712 Azul, o solicitado foi Alfa Romeo 363, confere. Pô, desculpa, comandante, é Alfa Romeo 363. Muitíssimo grato pela coordenação, após desvios, é o Alfa Romeo 363, Azul 2712, obrigado, senhor. Santa 3897, torcida desvio pela esquerda para evitar formações. Por uma 210, formada 15. Controle, possibilidade da 3897 voar para a de São Ju em desvio de formações? Afirmativo, doutor, eu até Leira, como é, se tiver condições. Voa para a de Leira, agradece, da 3897. Uno 869, vai cruzar o nível 190, em desvios, chame o centro Recife, a frequência 125 decimal, correção, a frequência 128 decimal 8, caso negativo 1260. 288-260, Uno 869, obrigado, bom final de semana. Uhum. Sam 3897, cruzou o nível 150 na proa de Lida. Recife, a frequência 125, decimal 1. E casa negativa 123, decimal 8. Sam 3897. Afirmativo, 251, 1238, até a volta. Sam 3897. Por favor, comandante, até a volta. Obrigado. Azul 2712, eu controle. Azul 2712, para 12 milhas aí para atingir o limite da Terminal Salvador. Cruzou o nível 150 em ascensão ao nível 170. Fala proa do Alfa Romeo 363, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. O serviço do radar está encerrado. Afirmativo 2712, continua a ascensão até o nível 170, está 10 milhas para o limite da terminal, na proa do Alfa Romeo 363. O controle Aracaju é frequência 120, decimal 3, e o serviço radar está encerrado. Muitíssimo grato pela coordenação, pelo trabalho, 1203, agora com o controle Aracaju, pela sua atenção, obrigado. Ele tem uma rua, até rua. O Gol 1966 cruza 5.500 pés e descida até 2.000 pés. Está autorizado ILS, informe estabilizado, ajuste permanece no 0, 1 na 4. Poxa, autorizado ILS, foi no 0, confirme 14, Gol 1966. no 966, estabilizado em aliança. Já passou a posição do Uno, cruza 2.600 pés, complete a aproximação, chame a Torre Salvador, frequência 1-1-8, decimal 95, gol no 966. 1-8-95, gol no 966. Controle Salvador, boa, Chané 6259, decolado. Solicita a curva direita devido à formação. Bom, você vai curvar abaixo de 2000 pés? Se possível, devido a algumas formações à frente, poderia? Então, obrigado. P2, 5 mais. Muito obrigado, tá curvando à direita, 6259. Tá curvando agora e deixou a 1700, o Chané 6259 a curva. Sete. Curvando na proa 215 devido à formação, 6259. Sete, após desvio, autorizado voar na proa de Leda. Após desvio, voa de Leda, 6259. Na presente já tem condições de reto minha rota, vão do Leda, o Oxané 6259. Direto Leda, 6259. Direto Leda.